Saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deixou a carceragem da Polícia Federal no Paraná na tarde desta quarta-feira. A saída dele ocorreu após a homologação da delação premiada, assinada na terça-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. De lá, Paulo Roberto seguiu para casa, no Rio de Janeiro. Ele vai ficar em regime de prisão domiciliar, de acordo com decisão do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Antes de embarcar, ele recebeu tornozeleira eletrônica e seguiu para o aeroporto, escoltado por policiais. A casa dele também será monitorada por agentes federais, conforme o acordo assinado por ele, por sua advogada, Beatriz Cata Preta, e pelo procurador da República, Deltan Martinazzo, além de outros procuradores do Ministério Público, participantes da Força Tarefa, em 27 de agosto. O ex-senador Luiz Estevão foi transferido no início da tarde desta quarta-feira da Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde estava desde o último sábado, para uma unidade prisional do estado. Por motivo de segurança, a Polícia Federal não informou para qual presídio ele foi levado. No último dia 26, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a execução imediata da pena de 3 anos e 6 meses de reclusão no processo em que Estevão foi condenado em 2001. O ex-senador foi condenado por uso de documento falso para tentar liberar bens bloqueados. De acordo com a decisão de Toffoli, caberá à Justiça Federal, que definiu a pena, determinar a prisão em regime aberto por ser inferior a 4 anos. A principal ação a que Luiz Estevão responde na Justiça é sobre fraude em licitações e superfaturamento na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo na década de 1990. A condenação do empresário foi estabelecida pela Justiça em 2006 e soma 31 anos de prisão e pagamento de multa, mas ele recorre desde então. A fala preconceituosa de um professor de história causou revolta em uma escola estadual de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro. Irritado com alunos que batucavam dentro de sala, o educador afirmou que não gostava de pagode e nem de samba, porque os gêneros musicais são coisas de preto e preto não presta. Indignados, os estudantes fizeram um boletim de ocorrência e uma manifestação na porta da instituição. O docente negou as acusações e informou que teve as falas distorcidas. Mesmo assim, pediu dispensa e foi desligado nessa segunda-feira. O professor trabalhava na Escola Estadual Corina de Oliveira como designado desde janeiro deste ano. Na última sexta-feira, ao chegar para dar aula, o educador chamou a atenção de alguns alunos que estavam batucando no fundo da sala. Foi nesta hora que começou a confusão. Os estudantes afirmaram que perguntaram ao professor se ele não gostava de pagode. Ele respondeu, conforme os alunos, que não, porque o samba é coisa de preto e preto não presta, comentou a diretora da instituição, Marilângela de Oliveira Silva Melo. A discussão não parou por aí. Os estudantes, segundo a diretora, continuaram a questionar o professor sobre o preconceito. Alguns alunos disseram que afirmaram: meu pai e minha mãe são pretos e não são assim. Nisso, o professor perguntou se eles trabalham, pois tinha trabalhado na polícia e lá contactou com a maioria dos negros, não trabalhavam, disse a diretora. Apesar da presença da Força Nacional de Segurança patrulhando as ruas desde a última segunda-feira, aconteceu em São Luís, capital do Maranhão, mais um ataque a ônibus. Esse é o 17º veículo incendiado desde a última onda de incêndios, iniciada no sábado, no dia 20/9. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, os autores do ataque ao coletivo da empresa Primor, ocorrido no bairro Recanto do Vinhas, já foram identificados. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento próximo ao local na tentativa de prender os suspeitos. Na última segunda-feira, a polícia prendeu 16 suspeitos dos incêndios do fim de semana. No sábado, 4 ônibus e 1 micro-ônibus foram queimados em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Domingo, um ônibus particular foi incendiado no bairro da Alemanha, em São Luís. Na segunda-feira, 3 coletivos que estavam na garagem de uma empresa, 2 automóveis de uma concessionária e 6 viaturas estacionadas no pátio da secretaria também foram alvos dos bandidos. Policiais civis prenderam mais uma suspeita de ter participado do aborto que resultou na morte de Elisângela Barbosa, de 32 anos. Sheila Cristina Silva Teixeira, de 37 anos, entregou-se na noite desta terça-feira à Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que investiga o caso. Em nome dela, já havia mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, Sheila é filha de Lígia Maria Silva, suspeita de comandar um esquema de abortos clandestinos em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Lígia foi presa junto com Rildo José Medeiros dos Anjos na noite de segunda-feira. Os dois também tinham mandados de prisão temporária de 30 dias expedidos. Rildo é suspeito de levar Elisângela Barbosa à clínica clandestina que funcionava em uma casa no bairro Sapê, em Niterói. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, só quem viu ou teve acesso às atrocidades cometidas pelos sanguinários do Estado Islâmico pode ver o quanto persiste de barbárie no ser humano. O que não dá para compreender é que a presidente do Brasil pregue o diálogo com esta gente. Talvez seja por isso mesmo que estejamos novamente assistindo em Santa Catarina e em outros estados a violência recrudescer com ônibus sendo incendiados, a população prisioneira de marginais cruéis e violentos e policiais acuados em suas próprias casas. E não há, de parte dos candidatos destas eleições, protesto veemente e indicação de que são intolerantes, ou serão, com tudo isso que está acontecendo. Não há eleição ou qualquer fato que justifique a omissão, o despreparo de nossas autoridades. Novamente, menores são utilizados nestas operações, como se fosse possível entendermos que, mesmo com inúmeras passagens pelo crime, não possam ser responsabilizados duramente por seus atos. Não há artigo dos direitos humanos que permita a licenciosidade para matar e destruir. O mesmo ouço de alguns colegas, se por desconhecimento ou interesse, que enxergam na atitude de promotores de justiça a libertação de acusados da prisão preventiva como a concessão de um atestado de idoneidade ou inocência. Os que são libertados da preventiva continuam acusados e tendo que responder a processos. Inocentes não são, pois se assim fossem, o promotor estaria derrubando os argumentos que os levaram à prisão. Não é nada disso. Não foram presos por engano e muito menos por serem inocentes. Vale para secretários municipais do Maranhão, Pará, Amazonas ou Santa Catarina. Vale para Delúbio Genuíno, Paulo Roberto Costa, que agora estão em casa. mas continuam culpados pelos crimes que cometeram. Se cumprem pena de forma mais leve, talvez seja pelas falhas na legislação ou brechas em nossas leis. Os que estão soltos temporariamente podem voltar para a cadeia. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, não chegamos a este estado de coisas de um dia para outro. É um processo que se desenvolve a partir de um projeto criminoso de poder que se instalou no país. Aqueles que não se convencem disso poderão ser os mesmos que aceitam ou engordam os números das pesquisas. Lembro que nas últimas eleições, pelo menos 3 dos principais institutos de pesquisa erraram feio quanto ao resultado do primeiro turno. Depois inventaram desculpas esfarrapadas, como acho que poderão ter que fazer o mesmo com o que está se vendo agora. E sobre estas eleições, como diz o colega Silvio Costa do Congresso em Foco, o que se vê são mentiras e mistificações repetidas à exaustão no horário eleitoral ou fora dele, e à força bruta do dinheiro. O poder econômico será, mais uma vez, decisivo para a esmagadora maioria dos políticos que sairá vitoriosa das urnas de outubro. Um cenário que faz a festa de empreiteiros e políticos corruptos, dos que usam indevidamente a máquina e os recursos do Estado, dos vendedores de favores e outras modalidades de criminosos. Continuo afirmando, meus caros ouvintes e leitores, para mudar isso tudo é preciso mais do que lucidez, desapego e sim uma boa dose de coragem, cívica, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Continue ligado, porque daqui a pouco estaremos de volta com os destaques internacionais. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Não há presente sem passado. Lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10:30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Lados B, Maxi Singles, Raridades, Inéditas. São músicas que, de uma ou de outra forma, ficaram para a história, mas não contaram grande história. Vão contar agora num programa que a Antena Web apresenta aos domingos às 8 da manhã no Canal 1 com o Nuno Miguel. Não perca das 8 às 9, domingo após domingo, Raras e Inéditas, com a apresentação do Nuno Miguel no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Uma série de ataques com granadas contra estabelecimentos comerciais e uma escola mista matou ao menos 5 pessoas nesta quarta-feira no Paquistão, de acordo com autoridades locais. Em Quetta, capital da província do Baluchistão, sudoeste, palco de um sangrento conflito entre o exército paquistanês e rebeldes separatistas, homens desconhecidos lançaram 2 granadas em uma barbearia e abriram fogo, matando 3 pessoas e ferindo dezenas. Um segundo ataque com granada contra outro comércio da cidade matou uma 4ª pessoa, de acordo com um oficial da polícia, que indicou que os estabelecimentos atingidos pertencem a habitantes da província vizinha de Punjab, considerados pelos rebeldes como colonos. Nenhum grupo reivindicou os ataques. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu advertiu nesta quarta-feira o presidente Barack Obama para os riscos de um acordo com o Teerã que permitiria ao Irã se tornar uma potência nuclear. O Irã busca um acordo que levaria à suspensão das sanções em vigor graças a seus esforços e iria colocá-lo à beira da potência nuclear, declarou Netanyahu em visita à Casa Branca. Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça, disse o primeiro-ministro de Israel durante um encontro com Obama no Salão Oval. O Irã e o Grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha, fixaram a data de 24 de novembro para alcançar um acordo final, confirmando a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear de Teerã, em troca de um levantamento das sanções internacionais. A capacidade de enriquecimento de urânio do Irã está no centro das negociações. Urânio enriquecido a baixo nível serve para alimentar centrais elétricas, mas a um nível elevado pode ser utilizado para a fabricação de bombas atômicas. Segunda-feira, na tribuna das Nações Unidas, Netanyahu já havia advertido para o perigo de um acordo com Teerã. As capacidades nucleares do Irã devem ser completamente desmanteladas, insistiu, chamando a República Islâmica de regime mais perigoso do mundo na região mais perigosa do mundo. O Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira no Vaticano cerca de 40 sobreviventes e familiares do naufrágio em 3 de outubro de 2013 de um barco diante do litoral de Lampedusa, em que morreram 300 imigrantes africanos em uma das maiores tragédias ocorridas no Mediterrâneo. Francisco, filho de imigrantes italianos que fugiram para a Argentina, reiterou seu pedido à Europa para que se abra as portas e também os corações ante o drama da imigração. Durante a reunião, organizada 2 dias antes da comemoração oficial, o Papa ouviu os testemunhos de vários sobreviventes. Santo Padre, queremos que eleve sua voz a Deus, para que ninguém tenha de abandonar sua terra, sua casa, seus bens, e arrisque a vida para viajar para a Europa. Um percurso longo e difícil, depois de deixar países devastados pela violência, pediu um dos imigrantes. A Rússia cancelou um programa de intercâmbio escolar com os Estados Unidos, depois de acusar os organizadores de violação das regras, por terem autorizado que um adolescente russo permanecesse no país sob a custódia de um casal homossexual. Um menino que tem a mãe na Rússia estava sob a custódia de um casal gay americano, afirmou nesta quarta-feira o secretário do Kremlin para os Direitos da Infância, Pavel Astakov. O menino é de uma família decente e os argumentos para que os Estados Unidos tenham autorizado sua permanência no país não estão claros, completou. A mãe proibiu a divulgação de mais detalhes, segundo Astakov. A embaixada americana se recusou a comentar casos concretos, mas lamentou a suspensão do programa de intercâmbio, que contribuiu durante 21 anos para criar fortes vínculos entre russos e americanos, segundo um comunicado do embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Teft. Combatentes curdos, apoiados por ataques aéreos da coalizão internacional, defendiam com unhas e dentes nesta quarta-feira a cidade curda estratégica de Kobané, cercada por jihadistas, enquanto pelo menos 41 crianças sírias morreram nesta quarta-feira em um duplo atentado contra uma escola na cidade de Homs. As crianças mortas têm entre 6 e 9 anos. Disse a AFP, o governador da cidade localizada no centro do país, Talal al-Barazi. No Facebook, exibiam imagens e vídeos da tragédia, com crianças uniformizadas feridas e em pânico, além de partes de corpos espalhados pelo chão. Esse é um dos maiores registros de mortes de crianças desde o início da guerra na Síria, há mais de 3 anos, de acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, OSDH. O tipo de ataque se assemelha aos do Estado Islâmico ou da Frente al-Nusra, o braço sírio da Al-Qaeda, também envolvida na guerra da Síria. Na mesma cidade, outras 7 pessoas... 4 civis e 3 integrantes das forças de segurança morreram no ataque contra uma escola de Akirama, bairro de maioria alauíta, comunidade islâmica a qual pertence o presidente sírio Bashar al-Assad. Nos arredores de Kobané, o grupo Estado Islâmico teria executado 10 pessoas, incluindo um civil e 3 combatentes curdos, segundo o OSDH. Entre as vítimas, 5 teriam sido decapitadas: o civil, as mulheres e um outro combatente curdo. Os Estados Unidos, que mantém seus ataques aéreos no Iraque para ajudar as tropas federais e curdas a repelir os jihadistas, avisaram que não será nem fácil nem rápido derrotar esse grupo extremista sunita que controla grandes áreas na Síria e no Iraque. Julian Pearson, diretora do Secret Service, o serviço de elite de proteção do presidente americano, renunciou nesta quarta-feira, após seguidos escândalos ligados à segurança na Casa Branca e uma recente invasão, anunciou o secretário de Segurança Interna, Jeh Johnson, em comunicado. Na terça-feira, a diretora reconheceu falhas inaceitáveis em seu serviço encarregado de proteger o presidente e sua família. Recentemente, um homem com uma faca, o veterano do exército americano Omar Gonzalez, de 42 anos, conseguiu chegar até o salão cerimonial East Room da Casa Branca antes de ser detido. Pearson assumiu o cargo da agência de elite em março de 2013, depois de décadas como funcionária do serviço secreto. A justiça britânica colocou em liberdade nesta quarta-feira um ex-preso de Guantánamo, que estava há 7 meses numa prisão de Londres, depois de abandonar todas as acusações contra ele por ter estado na Síria. Um tribunal de Londres ditou absolvição e libertação de Moazzam Begg, de 46 anos, dias antes de seu julgamento, que deveria começar na segunda-feira. A polícia explicou que o surgimento de novas provas invalidavam sua condenação. Begg era suspeito de ter estado em um campo de treinamento terrorista da Síria entre outubro de 2012 e abril de 2013, assim como de financiar grupos terroristas no exterior. Gostaria de ter me explicado ante a corte, mas estou muito contente, declarou Begg, ao deixar a prisão, acusando em seguida o governo britânico de demonizar claramente a comunidade muçulmana. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um intervalo e dentro de instantes estaremos de volta.

Reservadamente, procuradores criticaram a incoerência da ordem de aceitar, sem questionamento, magistrados expulsos de tribunais e tentar barrar Barbosa com base na moralidade. Essa não é a regra de ouro deles, ironizou um integrante do Ministério Público, lembrando que desde 2003, pelo menos, três desembargadores do Tribunal de Justiça do DF foram aposentados compulsoriamente por irregularidades. O Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal, condenou um homem a 12 anos de prisão por matar depois de não conseguir R$1,50 emprestado. Adeilto Venâncio Rodrigues pediu o valor R$1,50 emprestado a Sanderson Francisco Alves para comprar bebida alcoólica. A vítima se recusou a dar o dinheiro e recebeu uma facada nas costas. Adeilton foi condenado por homicídio qualificado sem chance de defesa da vítima. Ele está preso e não poderá recorrer da decisão em liberdade. O julgamento aconteceu nesta terça-feira. O cantor Michel Teló é a celebridade mais usada como isca para levar internautas a sites perigosos, aponta pesquisa feita pela empresa McCarthy. Devido ao sucesso internacional conquistado com o hit Ai Se Eu Te Pego, Teló foi o principal alvo de usuários maldosos que se utilizam de notícias falsas para levar os internautas a sites infectados por malwares, códigos que, entre outras coisas, podem roubar senhas e informações pessoais. No ranking, 5 entre os 10 nomes apontados são de cantores. Em segundo lugar, está outro sertanejo, Luan Santana, seguido pela atriz Viviane Araújo, além de Anitta e Ivete Sangalo. Segundo a pesquisa, ao buscar por materiais sobre as celebridades na web, o internauta corre risco de quase 16% de acessar um site falso. O cantor Gian, de 47 anos, da dupla Gian e Giovanni, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com nota oficial da assessoria de imprensa do sertanejo, divulgada nas redes sociais, ele sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Ainda segundo a assessoria, ele permaneceu o dia de ontem consciente e sem sedativos. Espera-se que hoje sejam liberados os resultados dos exames feitos por Gian. A assessoria de imprensa do hospital também confirmou a internação e afirmou que será divulgado para a imprensa um boletim médico sobre o estado de saúde do artista. A advogada Beatriz Cata Preta, que defende o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que seu cliente terá proteção permanente da Polícia Federal. Costa foi beneficiado com a delação premiada e, por isso, foi transferido na tarde de ontem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estava detido em prisão preventiva, para sua casa no Rio de Janeiro. Ele terá proteção ostensiva da Polícia Federal nesse início. Ele ficará em casa, em prisão domiciliar, e só poderá sair de casa com autorização judicial. Se no prazo de um ano não houver sentença prolatada nos autos onde corre o acordo de delação premiada, ele fica em liberdade aguardando a prolação da sentença, disse a advogada. Cata Preta acrescenta que, com a decretação da sentença, o juiz avaliará a colaboração de Costa e os efeitos alcançados para o processo. Ele vai, então, aplicar a pena que, segundo o acordo, tem seu patamar máximo de 2 anos em regime semiaberto, explica. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação, Edelson Moura. E Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência.